Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Estão a ouvir o programa Secundário em Movimento da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Agradecemos a vossa preferência. Temos a equipa reunida e podemos dizer que hoje temos a equipa enriquecida, porque estamos a receber novos elementos. Temos connosco, novamente, a Mariana Turgal e a Francisca Coelho, que a partir de agora vão integrar o programa Secundário em Movimento. Bem-vindas! Bem-vindas! Pois, já tínhamos dito isto à Inês há umas semanas. Isto é bom sinal quando um grupo, ao longo do ano letivo, não perde elementos e, pelo contrário, ganha elementos. É sinal que trabalha bem, verdade, meninas? E que está a atrair novas pessoas que vieram cá, gostaram e querem integrar a equipa. Ainda bem. Elas vão, com certeza, dar um bom contributo. Vamos saber quais são as temáticas que hoje serão tratadas. Mónica. Quanto à sugestão de leitura, Debaixo de Algum Céu, de Nuno Camarneiro, e vou destacar, não propriamente a pessoa de Miguel Relvas, mas esclarecer as últimas notícias. Ok, está na ordem do dia. Exatamente. E a nossa amiga Inês Garcia traz-nos as notícias de âmbito internacional. Hoje vou falar sobre uma descoberta em que cientistas afirmaram ter encontrado indícios para criar uma vacina contra a SIDA. E a nossa Andreia Cândido com as notícias do nosso mundo é sobre... É do nosso mundo, mas também é um pouco internacional, é a apresentação da obra de Fernando Pessoa em Nova Iorque. Muito bem, muito internacionais que nós estamos. E a nossa amiga Joana Campos vem falar do seu filme para ver a partir do sofá da nossa sala de estar, que é... Eat and Run. Very well. E agora a nossa amiga Ana Luísa, regressada-me deixando para o final. Regressada ao programa, tenha calma, que vai fazer a sua apresentação de sugestão musical. Sugestão musical de Smashing Pumpkins e sugestão cinematográfica com Comboio Noturno para Lisboa. Muito bem. Já agora podes adiantar sugestão musical. Queres falar? Um pouco da música que vais apresentar? Ah, sim, mas falo já. Fala já. Então, The Smashing Pumpkins é uma banda de grunge norte-americana formada em Chicago em 1987. É composta atualmente por Billy Corgan, Mike Bryan, Jeff Schroeder, Nicole Fiorentino. Menos influenciados pelo punk rock que outras bandas contemporâneas de rock alternativo, a banda possui uma sonoridade bastante diversa, densa, com uma forte presença de guitarras e com elementos de grunge, rock gótico, heavy metal, dream pop, um estilo de produção shoegaze e, posteriormente, música eletrónica. A sua discografia conta com quase 10 álbuns, entre eles Gish, Siamese Dream, Melancholy and Infinite Sadness, Zeitgeist, exato, e o mais recente, Oceania. E sugeres duas músicas que são? 1979 e Bleed. Like white rider. you're down and troubled and you need some love and care, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and so arigato tonight. And to all of you, arigato, 'cause I'm masa. Ain't it good to know that you've got a friend? Muito bem. Ainda continuando na sugestão musical, a Mariana Turgal vai nos sugerir... Carole King. E acerca dela, queres dizer? Carole King nasceu em 9 de fevereiro de 1942, em Nova York, e cresceu em Brooklyn. É cantora, compositora e aprendeu a tocar piano aos 4 anos, sendo atualmente uma excelente pianista. O seu maior sucesso como cantora foi na primeira metade do século da década de 1970, quando ela começou a cantar as suas próprias músicas, acompanhando só piano numa série de álbuns e concertos. Ganhou 4 Grammys e foi introduzida no Songwriters Hall of Fame e no Rock and Roll Hall pelas suas composições. O seu álbum, Tapestry, tinha o recorde de mais semanas em primeiro lugar, até que foi quebrado por Whitney Houston para o álbum The Bodyguard, que foi mais tarde ultrapassado por Adele, com o álbum 21 em 2012. Dois dos seus vários sucessos foram You've Got a Friend e Natural Woman. São essas as duas sugestões para hoje? Sim. Muito bem. Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, when my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. 'Cause if I make you happy, I don't need to do more. You done to me, you make me feel so good inside, and I just wanna be close to you. You make me feel so alive. You natural woman, you make me feel, you make me feel. E agora temos a nossa Francisca Coelho, que hoje nos traz uma música que se chama... Todas as Rosas do Amor, de Flor de Lis. Muito bem, então daqui a pouco já vamos ouvir a bela voz da Francisca, desta vez só da Francisca, não da Mariana. A Mariana hoje vai ficar apenas pela sugestão musical. Vamos então à nossa conversa de início do programa, que continua a ter como tema as viagens efetuadas pelas nossas locutoras. Ana Luísa e a Mónica, que participaram na viagem a Estrasburgo, e a Andreia, que participou na viagem de finalistas da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, a CALP, na Comunidade Valenciana, em Espanha. As duas vão fazer-nos o relato da viagem e também, no caso da Ana Luísa, vai-nos fazer um breve relato dos trabalhos no Parlamento Europeu. Para introduzir um pouco este tema da questão das viagens, aproveito uma nota enviada à nossa redação pela professora Fátima Coceiro acerca da viagem a Estrasburgo. Pela segunda vez, a nossa escola foi convidada a participar na sessão Euroescola em Estrasburgo. Trata-se de uma sessão que resulta do apuramento de várias escolas europeias participantes em concursos nacionais no âmbito da cidadania. A sessão Euroescola teve lugar no dia 21 de março e reuniu cerca de 500 alunos representantes de 20 escolas de diferentes países europeus, no hemiciclo do Parlamento Europeu. Foi com grande orgulho que assistimos à apresentação da nossa escola, região e país, na voz dos alunos Mónica Marques e Nelson Nunes. Seguiu-se o trabalho em comissões, onde vários temas da ordem do dia foram debatidos: ambiente e energias renováveis, liberdade de informação e cultura da cidadania, 2013, Ano Europeu dos Cidadãos, futuro da Europa, política agrícola, migrações e integração. À tarde, houve lugar à colocação de questões por parte dos alunos aos deputados que orientaram a sessão. Foi recorrente neste período o tema do futuro da União Europeia e da ajuda aos países da União com maiores dificuldades económicas. Foram apresentadas as conclusões do debate nas comissões e votadas as propostas. Cada aluno dispunha de cartão magnético que, como verdadeiros deputados, lhes dava acesso ao voto eletrónico. Para o final ficou o concurso Eurogame, no qual participaram os nossos alunos Joana Costa e Nelson Nunes. Na versão Eurogame para docentes, a professora Cristina Borges recebeu um prémio por fazer parte de uma das equipas vencedoras. A sessão terminou com o hino da União Europeia. O nosso programa prolongou-se por mais 3 dias. Havia que aproveitar a deslocação. E, como tal, um dos dias foi dedicado à visita da cidade de Estrasburgo, destacando-se a Catedral, o Museu da Alsácia, a pitoresca área denominada Petite France. No dia seguinte, visitámos um campo de concentração. Foi uma experiência que os alunos referiram como a única por terem sentido, in loco, o sofrimento dos deportados que, à força, habitaram aquele local impressionante para se viver. Pela sua situação geográfica e pela exposição ao rigor dos invernos, pelos trabalhos a que eram obrigados e pelas experiências médicas a que eram sujeitos. A dor está patente em todo aquele espaço que era, antes da guerra, uma estância de esqui às portas de Estrasburgo. No dia da partida tivemos ainda a oportunidade de fazer uma curta visita à cidade de Baden-Baden, na Alemanha, conhecida por ser uma cidade termal. Uma palavra para o grupo de alunos que participaram na visita. Vimos muito interesse, curiosidade e empenho na atividade, respeito pelos locais visitados e cumprimento das regras definidas. É sempre bom, quando tudo corre bem e se tira da oportunidade, o melhor partido. Fico muito satisfeita, porque eu também estive envolvida no Euroescola, que tenha corrido assim tão bem, segundo o relato que está aqui da professora Fátima Coceiro, porque acho que o melhor feedback que um professor tem depois de se envolverem em atividades extracurriculares é quando percebe que os alunos não só aproveitam, como sabem reconhecer e sabem estar. Não há nada de mais desagradável que levar alunos fora da escola e sentir que eles não só não aproveitam e nem merecem, estar ali. E, sobretudo, nem sabem estar e não são corretos. Neste caso, parece que o grupo se portou de forma excelente e acho que foi das melhores viagens ao estrangeiro que a professora Fátima fez. Portanto, as meninas estão de parabéns, que aqui estão representantes do grupo. Ana Luísa, dá-nos então o teu feedback desta viagem. Eu não sei, a professora vai fazer perguntas. Era mais fácil se a professora fizesse perguntas. Olha, o que aqui perguntámos à Mónica no programa passado foi o que é que ela tinha gostado mais, o que é que foi mais enriquecedor, se foi a participação no Euroescola ou se foi a visita que fizeram aos vários espaços, à cidade de Estrasburgo, a Baden-Baden e ao campo de concentração. O meu feedback geral da viagem foi muito positivo. Eu gostei muito. Eu já tinha feito uma viagem antes com a professora Fátima, neste caso pelo intercâmbio para a Bélgica, E pronto, já na outra viagem ela tinha demonstrado uma presença. Pronto, eu gosto muito de viajar com a professora Fátima Cosseiro. Eu gosto. Não vou dizer que gosto muito da professora Fátima Cosseiro. Mas pronto, de qualquer forma, por exemplo, em termos de nós, porque Estrasburgo é uma cidade fronteiriça e fica entre a Alemanha e a França, e quando nós visitámos a Alemanha e a França, notou-se muito, pronto, umas certas diferenças que eram assim, pronto, não sei agora o que é que é dizer, agora estou um bocadinho perdida. Sim, Estrasburgo é uma cidade francesa, embora, como tu dizes, está muito perto da fronteira com a Alemanha. Já pertenceu à Alemanha. Eu, por acaso, pronto, a professora referiu que no último dia visitámos a cidade de Baden-Baden, e de facto eu gostei um bocadinho mais da cidade de Baden-Baden do que propriamente de Estrasburgo. Mas também gostei de Estrasburgo. Olha, e dos trabalhos no Parlamento? Achaste interessante? Gostaste de participar? Achas que vale a pena? Recomendas aos futuros alunos da escola secundária que se envolvam no Euroescola? Eu acho que valeu a pena, porque foi interessante ver como é que funcionavam as coisas a nível geral. Nós sabemos como funciona o Parlamento Português, e neste caso a Assembleia da República, mas não, eu via um grande desconhecimento da minha parte, e provavelmente, como a Andreia e a Mónica são alunas de Humanidades, elas devem falar um bocadinho mais disso, mas eu nunca aprofundei muito o assunto. Mas em termos dos trabalhos da Comissão Europeia, pronto, daquela toda envolvente do Parlamento Europeu, eu gostei muito porque não conhecia assim a fundo. Havia coisas mesmo que eu fiquei surpreendida por não saber. E gostei muito de ver como é que funcionava na realidade. Porque é totalmente diferente do trabalho no Parlamento Português, as coisas são muito mais eletrónicas e funciona tudo muito mais porque são muitos deputados e são muitos países. E sendo que, pronto, havia sempre aquela barreira linguística também, e conhecemos pessoas de muitos sítios e acho que isso foi extremamente enriquecedor. E em termos de espaços, em termos das visitas que fizeram, gostaste então foi mais da cidade de Baden-Baden? Eu gostei da cidade de Baden-Baden, achei mesmo, pronto, uma coisa diferente do que eu já tinha visto. Claro, também gostei de Estrasburgo, mas tem ambiente diferente. Baden-Baden era um bocadinho mais arejado, eu achei, mas não foi a ideia geral que eu fiquei da Alemanha, porque nós aterramos também em Frankfurt e a ideia que me ficou da Alemanha quando aterrei foi uma ideia assim um bocadinho, pronto, a Alemanha naquela zona fica rodeada pela Floresta Negra, e a floresta que se chama mesmo Floresta Negra, e por acaso no início tive assim aquela ideia um bocadinho tenebrosa da Alemanha, mas depois no último dia mudei um bocadinho a ideia que tinha, porque achei a cidade muito aberta e muito europeia num bom sentido. De Baden-Baden. Frankfurt não vimos a fundo, foi só aterramos no aeroporto. E o aeroporto era um bocadinho afastado da cidade. Uma coisa que também, pronto, em termos da Alemanha, que me ficou muito, foi que os alemães são muito práticos. Pronto, quem já foi a um aeroporto em Portugal sabe que os aeroportos em Portugal são, pronto, são assim, todos cheios de vidros e cheios de, pronto, de coisas. E quando nós fomos e aterramos em Frankfurt, o aeroporto era feito estava instalado num pré-fabricado, como um supermercado, por exemplo. Era assim, comprido, e estava num pré-fabricado. E eu achei aquilo assim, ao início, achei um bocadinho estranho. Isto é a Alemanha, o país mais rico da Europa. Mas depois, e por acaso sabes que Frankfurt faz muito é sentido. Uma placa importantíssima giratória no em termos da economia e não europeia. Só, mas mesmo em termos do aeroporto, é dos principais aeroportos da Europa. Fazem escala lá, não é aquele, não é aquele, porque acho que há dois aeroportos em Frankfurt. Porque estava a achar estranho, não parece? Aquele estava um bocadinho afastado da cidade. Ah, bem, se calhar é o aeroporto mais pequeno, pronto, vocês acho foram. Acho que sim, era o ANE, era Frankfurt ANE. Eu não sei como é que se chama o outro, mas aquele pareceu-me que era o mais pequeno. Pronto, era o mais pequeno. Era mais. Sim, pode ser. Exato. Olha, campo de concentração. A Mónica fez muita referência ao campo de concentração, que foi tirando, ela gostou particularmente, já agora para confrontar a opinião dela com a tua, ela gostou particularmente da participação nos trabalhos no Parlamento Europeu, e o outro aspecto que destacou foi a ida ao campo de concentração, que ela acha que é uma imagem que lhe vai ficar para a vida. Segundo diz a professora Fátima, parece que percebeu pela parte dos alunos que de facto é uma marca que fica em todos. Também ficou em ti? Exato, acho que sim. Sabe que, no fundo, ouvirmos falar de um acontecimento ou lermos sobre o acontecimento nos livros é totalmente diferente do que estar mesmo no local onde as coisas aconteceram. E nesse aspecto, acho que foi muito importante visitar um campo de concentração. Mesmo porque, o objetivo de haver um, um monumento, pode-se dizer um monumento. Um museu, no fundo está transformado num museu, não é? Daquele género, no fundo tem aquela função de evitar que aquele tipo de atrocidades aconteçam novamente. E isso é muito importante, incutir esse... No fundo, essa ideia nas pessoas, porque pois, portanto, tem um aspecto não vale muito didático, a pena negarmos muito pedagógico. No fundo, sabemos que é uma parte da nossa história e não vale a pena negarmo. E é muito importante nós irmos e vermos para nos apercebermos realmente como é que as coisas aconteceram e porque é que aconteceram, apesar de não haver um grande porquê muito explícito. Mas é importante. Portanto, mas eu tinha mais coisas para dizer sobre o Parlamento, então diga, minha querida, mas diga rápido, mas porque a conversa tanto. Já vai longa. Eu acho que, ou então vamos fazer o seguinte. Pelo meu cronómetro, acho que já demorei quase 10 minutos a falar. Exatamente, estás a ver, já é muito tempo em rádio. Então vamos fazer o seguinte, enquanto tu anotas aí o que é que queres falar ainda, para sermos mais precisas e mais rápidas. Não, é só anotar, não preciso anotar, era uma notinha muito rápida. Então vá, diz, senão passamos, a palavra à Andreia. Não, diz. É muito rápido. Ah, Andreia, não tenho grande coisa para dizer. Sabe que, o ano passado, como a professora sabe, eu fui ao Parlamento, ao dos jovens, a nível nacional, e sempre pensei que uma coisa daquele género, a nível europeu, iria ser assim, cheia de... Mas sabe que depois houve uma certa altura em que me apercebi que não era tão exigente. Nós aqui estávamos muito mais organizados. E agora estou a fazer o paralelismo entre o projeto Parlamento dos Jovens e a Euroescola. E notei uma grande... Não, parece mal eu dizer desorganização. Eles estavam muito mal organizados. No Parlamento Europeu. Mas a Mónica tinha a opinião contrária. Achou muita organização no Parlamento. Eu não achei. Tu achaste foi os trabalhos. Não? Estavas à espera de serem mais organizados. Haviam de ser coisas mais concretas, porque no Parlamento dos Jovens nós fazemos a recomendação aprovada à Assembleia. E ali, o objetivo, no fundo, era fazer a mesma recomendação, mas ao Parlamento Europeu. E pronto, ficou tudo muito nas nuvens, não havia grandes coisas escritas. E foi, pelo menos foi isso que mais me saltou à vista, porque estava à espera de uma coisa assim mais organizada e estava tudo muito... porque era uma coisa, foi uma coisa que eu achei muito... Às vezes nós levamos expectativas muito elevadas, não é? Mas e como pensamos no Parlamento Europeu, numa estrutura... Em comparação com o nosso Parlamento, é isso que me... Oh, Mónica, queres intervir? Nós não estivemos na mesma comissão, estivemos em comissões separadas e daí talvez a diferença de opiniões, mas na comissão em que eu estive... O nosso projeto foi bem estruturado e bem explícito. O nosso não estava nada bem estruturado. Pronto, o nosso foi as pessoas que foram defender depois, que era uma rapariga. Pronto, só houve dois voluntários que ela pediu, a senhora responsável pela comissão pediu voluntários ao início e só duas pessoas é que se candidataram. E naquela altura ainda não se sabia muito bem quem é que iria defender e quem é que iria ser o speaker e o outro, já não me lembro como é que se chamava. Outra. Eram todos speakers. Não, havia... Ok. E pronto, a pessoa que ficou, de facto, a defender, escaparam muitas das coisas que nós falámos na nossa comissão. E a comissão estava muito mal organizada. Pelo menos foi com essa ideia que eu fiquei. Ou então, mas vocês trabalharam sempre em comissão, nunca estiveram em plenário? Tivemos em plenário. Estivemos em plenário. E depois, já na parte da tarde, é que trabalhámos em comissão. Em comissão. Muito bem. No entanto, concluís que foi uma experiência muito positiva? Foi, sim. Muito mas, bem. Pronto, deve ter sido só da minha comissão, porque, pronto, okay. A professora já me está aqui a fazer uns sinais para eu me calar. Estou-lhe a cortar a palavra. Vamos passar a palavra à Andreia. Andreia, teve uma experiência completamente diferente nestas férias da Páscoa. Cultural. não é tão cultural, mas também foi uma viagem, é uma experiência completamente diferente, também válida, que é foi integrada na visita, na viagem de finalistas da escola secundária. Estiveram em Calpe durante quantos dias? 7 dias. Muito bem, André, então faz-nos o teu retrato da viagem. Ao contrário do que a Ana Luísa disse, eu tenho muito a dizer sobre Calpe. Ai, cuidado. Sim, porque te difamaste-me. Desculpa, Andréia, desculpa. Foi sem querer. Então, o que eu tinha a dizer é que realmente Calpe foi uma experiência diferente do que eu pensei. Porque os relatos que vêm das viagens de polícia é que é tudo muito, muito, muito levado ao extremo, mas não é assim tão real. A pessoa já está a fazer assim uma cara, mas é verdade. A pessoa tinha umas perguntas para fazer. Tinha. Eu queria em primeiro lugar se tu gostaste. Claro, do que é que gostaste mais? E tenho curiosidade em saber o que é que se faz no dia-a-dia numa viagem deste tipo. Porque Calpe saber... Não penso, querida. É só vamos lá só para a noite, porque é mentira. À noite há realmente programas. Então relata-nos o vosso dia-a-dia. Então, o nosso dia-a-dia, eu não vou dizer... Não vais dizer com pormenores, mas assim o vosso dia-a-dia, assim no geral. No geral, não, portanto, a pessoa está a se rir porque pensa que nós só íamos lá fazer coisas más, mas é mentira. Então, tudo depende das pessoas que vão, porque foram 20 pessoas da escola secundária, daqui da nossa escola, e eu notei muito, houve dois grupos que... Por acaso foi engraçado porque íamos metade de raparigas, metade de rapazes. Então eu notei que as raparigas estavam sempre para um lado e os rapazes sempre para o outro. Porquê? Porque são rapazes, não é? É a minha opinião. E as raparigas queriam ver tudo. Nós tivemos a sorte que havia muitas atividades durante o dia. E ir a uma viagem de polícia não é só à noite. Há muitas atividades. Eles organizam muitas atividades durante o dia. Nós tínhamos concertos de praia com artistas portugueses que eles realmente contratavam e... Tínhamos imensas como jogos durante o dia, havia torneios de futebol, rugby e voleibol. Inclusive eu estive inscrita, mas perdi logo na primeira fase. Acontece. Mas acontece porque eram todas federadas e nós fomos só por desporto, mas é o que eu tenho a dizer, que há muitas atividades. As pessoas que não pensam, principalmente os pais, eu falo como experiência própria, eu tive um bocado de dificuldade em convencer os meus pais a deixarem-me ir a uma viagem de finalistas, porque o que vem na televisão sobre uma viagem de finalistas é que realmente... Há excessos. Realmente há excessos, eu comprovo, eu vi muita coisa, não é? Mas, há sempre as pessoas reguladas, não é? E, também só comete excessos quem quer. Exatamente. Claro. E como a professora, ao bocado, estivemos a falar em off, quem faz excessos aqui acaba por fazer lá. Portanto, às vezes, eu percebo que há alguns pais que ficam um bocado de pé atrás quando deixam os filhos... Era uma viagem de finalistas, mas eu vim falar, queria pessoalmente esclarecer os pais, porque há finalistas para o ano e nos outros anos, que realmente uma viagem de finalistas não é só excessos. Há um espírito. E não é só noite. Não é só noite. Afinal, também vivem durante o dia. Também vivemos durante o dia. E também saem cedinho, como quem diz, lá para o meio-dia. Porque as atividades só começam à tarde. Também temos que ir, e visitaram o espaço, portanto aquilo é uma estância balnear, fundamentalmente. Calpe, eu só vi hotéis, não via, eu não vi museus, não vi nada assim, porque às vezes deve ser uma estância balnear. É completamente balnear. Como é muito típico na costa espanhola. Exatamente, eu só vi hotéis por todo o lado, aqui estava, e supermercados, tudo o que fosse a ver com turismo. Calpe vive muito turismo, inclusive saiu uma notícia ontem que os finalistas deste ano deixaram uma bela quantia. Os finalistas portugueses. Portugueses, só os portugueses. Apesar da crise, curioso. Apesar da crise, eu até queria sublinhar que éramos 6.500 finalistas em média. Não havia... Só em Calpe. Só em Calpe éramos 6.500 e aquilo correu bem. Eu achei que correu bem porque eu não posso dizer o nome da empresa, mas a empresa é muito organizada. Eu não tenho muita organização. E também notaste muita segurança, disseste-me muita tu. Muita segurança, inclusive estava sublinhada, nós tínhamos vários avisos nos hotéis, cada quarto tinha um aviso do que é que podíamos fazer, os horários, por exemplo, das refeições e o que era proibido, o que não era. Inclusive, eu estava sublinhada, em negrito, que era extremamente proibido saltar de varandas, porque as varandas eram todas conjuntas e só havia uma espécie de vidro a separar e era muito fácil saltar de uma varanda para a outra. E estava mesmo evidenciado que se alguém fosse visto saltar varandas, que era logo expulso do hotel. Logo, se fosse expulso do hotel, durante aqueles 7 dias não tinha onde ficar, por exemplo. Claro. E não tem muita segurança mesmo. Nós pagámos umas partidas uns aos outros e houve um problema que tinham dito que supostamente tinham saltado varandas. E eu notei logo, nós tínhamos seguranças portugueses todas as noites para ver quem é que podia entrar no hotel, quem é que não podia. Quando ouviram isto, pensaram, será que alguém saltou mesmo? Nós, não, não saltaram. Eles começaram logo muito preocupados, assim, se isso realmente aconteceu, têm que informar a empresa, têm que falar com os coordenadores, porque as pessoas em questão podem ser expulsas do hotel, porque há realmente, do que notícias que saíram do ano passado, né, que houve mortes, infelizmente, e eles estavam muito atentos a isso. Pois, mesmo ainda bem, porque pessoas... efetivamente nos últimos anos tivemos vários casos, pelo menos como que eu me lembro, acho que foram os três casos de morte. E no ano passado morreu um rapaz em Loreto de Telmar, onde estavam lá também na mesma altura os nossos aqui da escola. E de facto, esses excessos provavelmente agora estão a ser mais controlados. Muito controlados. Eu até acho que ouvi dizer que o número de coordenadores da empresa aumentou. Que tinha muito mais entradas de coordenadores, que notavam que havia muito mais gente a trabalhar do que nos outros anos. Talvez também fosse pelo número de alunos que aumentou, mas também acredito que seja por causa desses percalços que às vezes existem. Até porque isso tira clientes, evidentemente, tira clientes, não é? É verdade. Haver essas situações de acidentes graves acaba por tirar a clientela e eles estão lá sobretudo para viver do turismo, não é? E precisam que os jovens vão para lá e agradecem. De facto, a imagem que nós portugueses ficamos é um bocado essa que a comunicação social passa. E, de facto, a imagem que nós temos muitas vezes é dos excessos, que obviamente é como tu dizes, uns cometem, outros não. E estamos a falar de substâncias, e nomeadamente de álcool, que provavelmente será consumido em excesso por muitos. Mas é assim, tínhamos consciência que ele é consumido lá, como também é consumido cá. E também... Exatamente. E esta questão da segurança será importante para precaver situações extremas. Depois, outro aspecto que às vezes também é criticável é que parece-nos que estas viagens às vezes são muito redutoras, porque a ideia é, vão daqui para fazer vida de discoteca lá durante a noite, durante o dia dar uma banhoca na praia, se é que dão, e a viagem é isso. E isso parece às vezes a muitas pessoas muito redutor, porque onde é que está a parte cultural e de enriquecimento das pessoas que foram até lá? Só está o convívio, não é pura e simplesmente. Eu, pronto, agora vou definir a minha parte, que pode não ter uma parte cultural. Eu, por acaso, até vi que tive momentos culturais, porque eu fui a atividades que nos propuseram. Por exemplo, havia o Penhão de Faz, que é uma espécie de rocha, que é como se fosse uma montanha que nasceu lá, pronto. E nós podíamos realmente subir aquilo, era subir a pé, e deram-nos essa hipótese, onde até tivemos exposições, tivemos mesmo visitas guiadas, e eu aproveitei isso porque acho que é muito bom, porque se for para um sítio não vou só para ir para discotecas, como que é o que se pensa numa viagem de finalistas, mas cada um, eu fui lá com a impressão de que cada um faz o que quer da sua viagem de finalistas. Se realmente quer ir lá só para ver a discoteca, viver a vida noturna e não ver o que se passa na cidade durante o dia, também pode fazê-lo. Pois. Pode fazê-lo, porque lá não há ninguém que nos diga, olha, tens de te levantar, ou... vai ver se vais fazer isto. Não, se a pessoa realmente quer fazer, vai, se não quiser, não vai. Mas tudo depende das pessoas. Eu quis viver ao máximo, não em extremos, de chegar aos extremos, mas não, viver ao máximo em termos de aproveitar tudo o que eu podia aproveitar, como viagens ao Penhão de Faz, ou festas, pronto. As pessoas pensam que festas é só, não, que é só álcool, não é. Havia festas à tarde, que era sobretudo para aproveitar a música, porque havia muitos artistas, e claro que eles não tinham só a atuar à noite, então também tinham que pôr os artistas a atuar durante a tarde, que era para realmente aproveitar o facto de ter lá artistas. E mesmo o convívio acho que também, porque cultura, pensa-se, ah, é só ir visitar museus, e não, convívio também ajuda a aprender algo cultural, porque ficava a saber como algumas escolas funcionavam, porque havia lá, achei engraçado, porque... vais perguntar, porque aquilo é o espírito, é, então de onde é que tu és, e isto, de que escola é que tu vens, e via, por exemplo, colégios militares, nós estivemos a falar com um rapaz que estava em colégios militares, eles explicaram-nos como é que aquilo funcionava, porque há assim muita curiosidade, estivemos a perguntar, ele respondeu, porque aquilo, eu até estava engraçado, porque éramos muitos, não é? Eram 6.500 pessoas, e praticamente era tudo amigo, tu, na rua, então se lá havia algum problema, então, como é que estás? Gente de todo o país, encontras-te lá de gente norte, sul e centro. Exatamente. Olha, e não se vê estudantes espanhóis? Aquilo é uma colónia quase de portugueses. Naquela semana só posso dizer que só vi português, realmente espanhóis eram só os funcionários do hotel ou de algum bar ou de um restaurante, porque mesmo as seguranças eram portugueses, nós tínhamos seguranças no hotel, que era porque nós tínhamos uma pulseira que nos identificava se nós realmente éramos daquele hotel ou não, porque se não tivéssemos esta identificação, havia pessoas que podiam ser de outro hotel e então ir dormir esse hotel, então eles têm muita segurança nesse aspecto. E os seguranças eram portugueses, E só mesmo os funcionários do hotel, como recepcionistas e as empregadas de limpeza, e isso é que eram espanholos, porque do resto... É que as férias, por exemplo, a interrupção letiva da Páscoa em Espanha até podia nem ter, provavelmente, pode nem ter coincidido com a portuguesa. Não, realmente não coincide com a portuguesa. Ou se calhar, eu não sei se eles têm lá este esquema de não, não têm. Eu tenho viagens. Dizer, depende das escolas, mas tenho realmente duas amigas que estudam lá. E nós perguntámos se eles realmente tinham isso, eles dizem que não, se têm é ir com professores, não é? O que eles acharam estranho, nós vamos, mas não temos professores. Se vocês vão numa viagem e não têm professores, nós. Porque isto é organizado por uma empresa. Eles acharam isto um bocado estranho. Pois, para nós, de facto, a viagem de finalistas, que já existe há muitas e muitas décadas, nunca teve a presença de professores, não é? Porque é mesmo uma viagem de finalistas, é mesmo só estudantes. É só estudantes. Pois, essa particularidade de ir para o estrangeiro, e nomeadamente para a costa espanhola, é que é uma novidade dos tempos mais recentes. Pois, vamos ficar hoje por aqui, por esta conversa, que já está um bocadinho longa, a não ser que as meninas tenham alguma pergunta a fazer, alguma curiosidade, não? Então, se não, vamos passar às nossas rubricas habituais. Vamos dar a voz à nossa Mónica Marques, que brilhou no Parlamento Europeu, portanto, estrela do Parlamento Europeu e agora estrela de Oliveira do Hospital, que nos vai apresentar. Ela hoje escolheu uma biografia que me arrepiou, devo dizer. Não, mas ela já vai explicar porque é que escolheu esta biografia. Exatamente, eu escolhia não propriamente o penal de ser a figura, que neste caso é o Sr. Miguel Relvas. Foi para explicar um bocadinho toda esta confusão à volta da licenciatura ou não. Muito bem, então vamos ouvir o que tens a dizer acerca da biografia do Sr. Miguel Relvas, ex-ministro que se demitiu há pouco tempo, e depois então vamos opinar. Exatamente. Miguel Fernando Cassola de Miranda Relvas, nascido em Lisboa a 5 de setembro de 1961, é um político português, maçom, que subiu pelas fileiras do Partido Social Democrata e do Governo de Portugal, tornando-se em 2002 secretário de Estado da Administração Local durante o 15º Governo Constitucional de Portugal. E em 2011, ministro adjunto e dos assuntos parlamentares durante o 19º Governo Constitucional de Portugal, até o passado dia 4. Viveu em Angola até 1964. De novo em Portugal, frequentou o Colégio Nuno Álvares, em Tomar. Atentemos agora àquele que é tido como o assunto mais polémico da cena política do nosso país dos últimos dias, o percurso académico de Miguel Relvas. Segundo a Wikipédia, inscreveu-se pela primeira vez no ensino superior em 1984, no curso de Direito da Universidade Livre, uma instituição privada. Em 1985, concluiu, após frequência escrita e prova oral, a disciplina de Ciência Política e Direito Constitucional, com a classificação de 10 valores. Em setembro desse ano, pediu transferência para o curso de História, ainda na Universidade Livre. Matriculou-se em 7 disciplinas, mas não fez nenhuma. Em 1995-96, pediu reingresso na Universidade de Lusíada para o curso de Relações Internacionais. Não frequentou nenhuma cadeira. A Universidade de Lusíada anulou a matrícula de Miguel Relvas em 1996 por este estar a dever o equivalente a 800 euros de propinas. Em setembro de 2006, requeriu a sua admissão à Universidade Lusófona. A Universidade analisou o currículo profissional, bem como a frequência dos cursos de Direito e História anos anteriores. Em outubro de 2007, ou seja, um ano e um mês depois, Miguel Relvas concluiu a licenciatura em Ciências Políticas e Relações Internacionais, curso com um plano de estudos de 36 cadeiras semestrais distribuídas por 3 anos, com a classificação final de 11 valores. Relvas obteve 32 equivalências e teve apenas de fazer exames a 4 disciplinas para poder concluir num ano a licenciatura em Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Lusófona de Lisboa. Os cargos públicos que Miguel Relvas ocupou desde os seus 26 anos valeram-lhe a equivalência a 14 disciplinas. A sua avaliação de competências adquiridas ao longo da vida teve em conta os 9 cargos que ocupou como membro da delegação portuguesa da NATO entre 99 e 2002 e como secretário da direção do grupo parlamentar do PSD entre 87 e 2001. Os cargos políticos desempenhados permitiram obter equivalências a 3 disciplinas do segundo ano e ainda mais uma do terceiro ano. Por fim, a avaliação do exercício de funções privadas, empresariais e de intervenção social e cultural permitiram adquirir equivalências a mais de 15 disciplinas. O reitor da Universidade Lusófona, na altura em que Relvas estava inscrito, Santos Neves, deu-lhe a menor nota do seu currículo académico, 18 valores na cadeira Introdução ao Pensamento Contemporâneo. Esta disciplina estava, no entanto, a cargo de Fernando Pereira Marques. Também 10 alunos da turma de Miguel Relvas afirmaram que nunca ouviram nem nos testes, nem nas aulas da cadeira em causa. confirmam de igual modo que Santos Neves nunca foi professor da turma. Algumas das cadeiras a que lhe foram atribuídas equivalências não existiam em 2006-2007, ano letivo em que esteve matriculado na Lusófona. A validade da sua licenciatura foi analisada pelo Ministério da Educação, tendo o Ministro da Educação, no grato, anulado a licenciatura de acordo com o Jornal Público. Esperamos confirmação deste último dado nos próximos dias, após a declaração do Ministro da Educação anunciada para breve acerca deste assunto. Pois, esta é uma questão que está na ordem do dia e por isso é que a Mónica decidiu trazê-la. Já agora, Mónica, qual é a tua opinião acerca desta licenciatura e deste caso que é tão tratado na comunicação social? Eu penso que estes dados falam por si na questão da suposta licenciatura do Sr. Miguel Relvas. Acho que não é nada, é de lamentar, foi a falta de esclarecimento que houve. No fundo tentou-se abafar o caso porque o senhor não teve o discernimento suficiente para esclarecer os portugueses já acerca do caso, sempre ironizou e levou aquilo assim um bocadinho de uma forma que eu achei particularmente incorreta. Ou seja, estamos perante um caso muito grave porque estamos a falar de um político com enormes responsabilidades no país, que se demitiu há poucos dias, mas que se calhar é revelador do mau desempenho de alguns dos nossos políticos. Exatamente. Eu também concordo que é um caso lamentável, infelizmente. E, portanto, como tinha dito à Mónica quando ela me disse que ia falar da biografia de Miguel Relvas, eu penso que este é um mau exemplo para os jovens não seguirem. Uma licenciatura no ensino superior consegue-se com trabalho, com mérito, com empenhamento, com algum espírito de sacrifício. Nunca se pode conseguir por subterfúgios e por esta má imagem que infelizmente aqueles que nos governam deviam passar a mensagem contrária, não é? Ou deviam, sobretudo, ter uma conduta perfeitamente rigorosa para dar o exemplo, porque eu penso que sempre aqueles que têm mais responsabilidades é quem tem que dar o exemplo aos outros. Quando não é assim, está tudo ao contrário. E os acontecimentos falam por si. Alguma das outras meninas quer expressar a opinião? Acham que o Sr. Miguel Relvas é vítima, como ele diz? Não sei se repararam que no dia que ele se demitiu, disse à comunicação social que a história, com imparcialidade, eu acho muita piada aos políticos, que por dar cá aquela palha vão buscar a história, não sei o que é que a história lhes deve. E então ele disse que com imparcialidade e objetividade, que a distância da história vai dar a estes acontecimentos, o vão devidamente julgar, porque hoje toda a gente o julga mal. O que é que te parece, Andreia? Achas que ele é uma vítima da comunicação social, desta maldicência pública? Vítima, é a minha opinião, é que eles vão sempre buscar alguma maneira de iludir os portugueses, eu acho. Mas tu não metes todos no mesmo saco, ou metes? Não, claro. Para ti, não. Políticos é sinal que são todos maus, são todos corruptos? Não. Não tens essa ideia, não, porque não é uma ideia errada também. Não, é uma ideia errada, mas tenho a noção que eles às vezes tentam desiludir um pouco da maneira como usam as palavras, que eu acho que é completamente errado. Tem que nos dizer tudo exatamente como é. Não nos vão iludir, por exemplo, esta história. É o que a Mónica disse. Ele nunca nos falou exatamente o que é que foi a sua licenciatura. E, aliás, eu acho um bocado absurdo como é que alguém teve equivalências como ele teve, não é? Acho um bocado absurdo e... Assim, ninguém pode ser julgado na praça pública, é verdade. Ele tem direito, obviamente, a expressar a sua opinião e a defender-se. O que nos parece, do que vemos, é que aqui houve o chamado tráfico de influências, não é? Ele é uma pessoa poderosa dentro do sistema político português, isso deu-lhe um conjunto de informações e de influências, até, infelizmente, é referida à maçonaria, que sabemos que acaba por incluir muitos dos nossos políticos atuais. Maçonaria é essa que nós estudamos, que é uma instituição que deveria zelar pelos princípios mais elevados, não por estas situações. Mas, infelizmente, que se fala que, efetivamente, estas instituições têm estado a ser palco deste tipo de tráfico de influências que resulta em situações como estas, que eu acho que são do mais lamentável que um país pode mostrar, é que, ao mais alto nível, isto acontece. Eu acho que é de lamentar. Mas, pronto, devemos ter consciência que estas situações existem e temos direito, estamos numa democracia, a expressar a nossa opinião e até a exprimirmos a nossa revolta perante estarmos a ser governados por gente assim. Ou desgovernados, diria eu. Mónica, vamos-te dar um bocadinho de espaço. Vamos passar à sugestão cinematográfica da nossa sempre animada Ana Luísa. A professora Ana Luísa Costa. Sempre Ana Luísa Costa, faça dá favor. Dá uma imagem de mim. Positiva. Qualquer dia a rádio vai ter imagem e, portanto, tu aparecerás com a tua bela imagem aos nossos ouvintes. Aquela altura em que a rádio se transforma em televisão. Exatamente. Ah, sim, vai ser essa altura, precisamente. Então, desta vez uma coprodução alemã, suíça e portuguesa traz-nos uma apaixonante e espontânea história de autodescoberta. Comboio Noturno para Lisboa é baseado no romance filosófico do mesmo nome, em alemão, Nachtzugnachtlisabon, ou qualquer coisa do género, de Pasque Mercier, e começa quando, numa manhã chuvosa, uma mulher se prepara para saltar de uma ponte, em Berna. Raimund Gregorius, um banal professor de grego e latim de 57 anos, consegue evitar o suicídio e pergunta à jovem que língua ela fala. Ele surpreende-se com o harmónico e belo som da palavra português, o que o leva a pouco depois procurar livros de autores portugueses. Descobre um. Escrito por Amadeu de Almeida Prado, um médico português que vivera durante o período salazarista. Sem perceber porquê, esse livro leva-o a entrar num comboio para Lisboa. À descoberta da história daquele enigmático autor, que mais tarde se revela uma descoberta de si próprio. Realizado pelo dinamarquês Billy August, com Jeremy Irons, Charlotte Rampling, Christopher Lee, Melanie Laurent, Nicolau Reiner, Adriano Luz, Beatriz Batarda, Filipe Vargas e Joaquim Leitão. Esperam uma história capaz de impressionar. Estreou no dia 21 de março em Portugal. Venha vê-lo. Muito bem. E onde é que o podemos ver, Ana Luísa? Coimbra, provavelmente? Coimbra, provavelmente Fórum Dolce Vita e no Fórum Viseu, no Palácio do Gelo, provavelmente. Digo. Muito bem, Ana Luísa. Muito obrigada pela tua sugestão. Vamos ouvir agora a bela voz da nossa Francisca, que vai cantar, volta-nos a lembrar... Todas as Ruas do Amor, da Flor de Lis. Então agora preparem-se para a nossa voz, para a voz magnífica da Francisca. Se sou tinta, tu és estela. Se chuva, és aguarela. Se sou sal, és branca areia. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és nuvem nil. Se sou estrela, és de encantar. Se sou noite, és luz para ela. Se sou dia, és o luar. Sou a voz do coração numa carta aberta ao mundo. Sou o espelho de emoção do teu olhar profundo. Sou um todo num instante, corpo dado em gesto amante. Sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Beijo, amor, o vento e a lua. Sou sol em neve nua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Beijo, amor, o vento e a lua. Sou sol em neve nua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Se sou tinta, tu és estela. Se sou chuva, és aguarela. Se sou sal, és branca areia. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és nuvem nil. Se sou estrela, és de encantar. Se sou noite, és luz para ela. Se sou dia, és o luar. Beijo, amor, o vento e a lua. Sou sol em neve nua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Beijo, amor, o vento e a lua. Sou sol em neve nua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Beijo, amor, o vento e a lua. Sou sol em neve nua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Serás meu e eu serei tua. Que tal, Ana Luísa? Gostavas de ter assim uma voz. Assim. Também és capaz de cantar, Ana Luísa. Diz-me a verdade. Boa piada. Temos a que música, ouvir os teus dotes vocais. A música do aniversário e assim. Parabéns a você. Parabéns a você. Não faço anos, obrigada. Olha, mas vamos combinar uma coisa. No último programa deste ano letivo, toda a gente vai ser obrigada a cantar. Até eu. Eu vou cantar os parabéns a você, a ti, que vais fazer antes. Sim, eu não vou fazer antes desse dia. Mas concordas que as nossas meninas... A Mariana, tu ainda não ouviste, ou já? Não. Mas que tal? O que é que achas da voz da Francisca? As pessoas estão-me a perguntar a mim porquê. Porque tu não estavas cá na última, no último programa, Mónica. Elas ficaram impressionadas com a voz da Mariana. E o que é que dizes-me da voz da Francisca? Não, ela esteve muito bem, por acaso gostei. Sim, senhor. E falta-lhe aqui uma parte importante, que para quem está a cantar é muito mais confortável, é se tiver música de base. Exato. E elas não têm. Portanto, estas meninas têm uma coragem em virem aqui. E têm duas belas vozes, sim, senhor. Vamos tê-las mais vezes, para animar aqui a nossa música, o nosso programa com música, ao vivo e a cores. Não é, Ana Luísa? Porquê que a professora só me pergunta a mim? Porquê que a professora só me pergunta a mim? A professora está porque eu preciso lado, que tu tenhas está, uma boa nota no final do ano. É por mim, isso. Já estão a olhar sempre para mim. Que eu sei que tu me dás logo troco. Olha, vamos passar aqui à nossa amiga Inês Garcia, que nos traz a notícia então sobre uma vacina para a SIDA. Muito bem. Cientistas que procuram a cura da SIDA afirmaram no dia 3 de abril ter encontrado indícios promissores para a criação de uma vacina, através do estudo da resposta imunitária de um paciente em África. O estudo de amostras de sangue ao longo de um período de 3 anos, após a pessoa ficar infectada, levou os investigadores da Universidade Norte-Americana de Duck a testemunhar uma batalha microscópica entre o vírus e os anticorpos do paciente. Os cientistas conseguiram pela primeira vez acompanhar o processo que levou o paciente a produzir naturalmente anticorpos neutralizantes, que atacam diferentes tipos do vírus da imunodeficiência humana, VIH, que causa a SIDA. Através deste paciente, ficámos a conhecer a forma como os anticorpos se induzem, havendo a esperança que esta informação nos ajude a introduzir anticorpos como vacina preventiva, disse o chefe da equipa Barton Haimes, diretor do Instituto de Vacinação Humana da Universidade Americana. Os anticorpos fazem parte do sistema imunológico agarrando-se a um vírus e marcando de forma a ser destruído por células especializadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, quase 1% da população mundial está atualmente infectada com o VIH. Sim, senhor. Seria ótimo que tivéssemos, de facto, a vacina, não é? Porque dá esperança futuro e anima as pessoas. Claro. Professora, só uma coisa sobre isto. Porque eu lembro-me de ter visto há alguns uma curiosidade que era sobre... E pronto, também aproveitando o facto de termos falado da nossa viagem a Estrasburgo e também da Alemanha, que eu falei há bocadinho, eu vi há alguns que havia um em cada 100 dos alemães que eram imunes ao vírus do HIV. Por questões genéticas? Não tenho a certeza. Provavelmente, porque só falava de alemães. Curioso. Não vi, nem li. Mas sorte a Deus. Não sei a fonte, mas... Porque eu acho que nós aqui portugueses não estamos assim imunes. Por isso que era talvez um daqueles sites de curiosidades e de factos. E eu lembro-me de ter visto agora, aproveitando. Pois, porque de facto, em termos de saúde pública, é um problema grave no mundo. Especialmente em África, neste momento, não é? Portanto, felizmente sabemos que a medicina está sempre a evoluir e esta questão da vacina seria excelente. Muito bem, passemos aqui a uma parte mais animada do programa, com sempre os nossos histórias recambolescas que nos traz a nossa Joana. A Joana Campos traz sempre o filme que vamos ver em casa, sentadinhos no sofá, que mais uma vez é uma história. Conta-nos a história, Joana. Como é que se chama o filme? Hit and Run. E é que ano? É deste ano. Muito bem, é recente. Sim, é de comédia e romance. É mesmo indicado para uma pessoa se sentar no sofá e descontrair. Pronto, é isso que estamos a precisar ao fim de uma semana, uma sexta-feira, uma segunda-feira, também no início da semana, assim um dia cheio de aulas, como hoje, 7 horas de aulas é pouco. Portanto, a seguir, sofá e ver esta... Isto é quê? É uma comédia? Sim, e também tem a ver com romance. Ai, que bonito, comédia e romance. Dois jovens apaixonados. É tudo o que precisamos na vida. Continuemos. Então, Charlie, um ex-assaltante de bancos, vive anónimo com a sua namorada Annie, numa pequena cidade na Califórnia, no abrigo do Programa de Proteção de Testemunhas. Um dia, decide deixar esta proteção e viajar para Los Angeles para ajudar Annie a alcançar o seu emprego de sonho. Mas o que devia ser um cão de passeio de carro acaba por tornar-se numa louca e caótica fuga quando Charlie se vê perseguido pelos 6 ex-cúmplices e pelo trapalhão Wesley Marshall. Rapidamente a viagem transforma-se numa animada perseguição de alta velocidade. As coisas que tu nos contas, Joana, só mesmo tu, para nos animares. Não, uma pessoa tem que se contrair, relaxar. É muito importante, sim senhor, para aliviar do stress do dia-a-dia, concordo perfeitamente. Só tu. Minha querida jornalista Andreia Cândido, vamos às notícias do nosso mundo, que desta vez traz-nos... A obra de Fernando Pessoa, divulgada em Nova Iorque. Bem, Fernando Pessoa é um dos nossos maiores vultos da cultura e da literatura portuguesa. Há quem diga, a seguir a Camões, Fernando Pessoa. Muito bem. Então está a ser divulgado numa exposição em Nova Iorque. Exatamente. Muito bem. Então eu vou passar a ler a notícia. A obra de Fernando Pessoa vai ser dada a conhecer em abril ao público de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Entre 13 e 17 do próximo mês, ou seja, deste mês, o Museu da Arte Moderna vai receber um ciclo que prevê, entre outras iniciativas, a exibição do filme O Livro do Desassossego, de João Botelho. No programa é de destacar ainda uma palestra na Poets House, a cargo do tradutor e académico Richard Zenit, distinguido com o Prémio Pessoa em 2012. O evento está a ser organizado pelo Art Institute em colaboração com o Teatro do Bairro e o Instituto Camões. O ano passado, aquela entidade portuguesa tinha promovido também nos Estados Unidos da América a Semana de José Saramago, decidindo este ano apostar numa nova figura da literatura portuguesa. Em 2012 realizaram a Semana de Saramago, que é um autor mais conhecido nos Estados Unidos. Fernando Pessoa é mais conhecido na Europa, explicou a diretora do Art Institute, Ana Ventura Miranda. Houve várias pessoas ligadas ao meio literário que começaram a falar em Fernando Pessoa e no interesse que tinha fazer algo com a sua obra, e foi assim que surgiu esta iniciativa. De acordo com Ana Ventura Miranda, há muita abertura do público americano para o Portugal contemporâneo, apesar de haver pouco conhecimento. Portanto, defendeu, o que é preciso é um trabalho contínuo de promoção de forma sustentada que desperte e alimente o interesse do público. O Art Institute, responsável pela promoção deste ciclo no Museu de Arte Moderna, é uma organização sem fins lucrativos que dinamiza a produção e difusão de artistas e projetos de arte contemporânea portuguesa. Muito bem. Fernando Pessoa em Nova Iorque. Em Nova Iorque. E agora, para terminar as rubricas, temos a Mónica Marques novamente na sua extraordinária sugestão de literatura, que é... Exatamente. Debaixo de Algum Céu, de Nuno Camarneiro. Devido à galardoação desta obra com o Prémio Leia, no ano passado, decidi sugerir aos nossos estimados ouvintes a leitura desta obra. Num prédio encostado à praia, homens, mulheres e crianças, vizinhos que se cruzam mas se desconhecem, andam à procura do que lhes falta. Um pouco de paz, de música, de calor, de um Deus que lhes sirva. Há uma viúva sozinha com um gato, um homem que se esconde a inventar futuros, o bebê que testa os pais desavindos, o reformado constrói loucuras na cave, uma família quase normal, um padre com uma doença de fé, o apartamento vazio cheio dos que o deixaram. O elevador sobe cansado, a menina chora e os cantos trebucham. É esse o som dos dias, porque não há maneira de o medo se fazer ouvir. A semana em que decorre esta história é bruscamente interrompida por uma tempestade que deixa o prédio sem luz e suspende a vida das personagens, como uma bolha no tempo em que permite pensar, rever o passado, perdoar, reagir, ser também mais vizinho. Entre o fim de um ano e o começo de outro, tudo pode realmente acontecer. Este prédio fica mesmo ao virar da esquina, talvez o habitemos e não o saibamos. Com imagens de extraordinário fulgor a que o autor nos habituou com o seu primeiro romance, Debaixo de Algum Céu retrata de forma límpida e comovente o purgatório que é a vida dos homens e a busca que cada um empreende pela redenção. Muito interessante. Temos leitura para o fim de semana, meninas. E agora vamos prosseguir com o secundário em movimento. Notícias já acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Por iniciativa da área disciplinar de Filosofia, teve lugar no passado dia 14 de março, na Casa da Cultura de Oliveira do Hospital, uma palestra direcionada para os alunos do 10º ano, subordinada ao tema O Fenómeno Religioso, que foi proferida pelo professor doutor Anselmo Borges, docente do curso de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Mais uma vez, o palestrante nos brindou com um discurso simples e eloquente, tal como é seu apanágio, esclarecendo-nos sobre a necessidade de tomarmos consciência do fenómeno religioso numa atitude crítica e adaptada à realidade atual. Esta foi uma atividade bastante interessante, uma vez que os professores e os alunos presentes apreciaram o seu discurso, alargando horizontes no que concerne à temática, o que claramente contribuiu para o seu enriquecimento pessoal. Eu pessoalmente devo dizer que assisti a esta palestra de filosofia. Eu não conhecia o professor doutor Anselmo Borges, já tinha ouvido dizer que era um excelente professor e uma pessoa muito dota, e realmente gostei muito da palestra, porque ele é uma pessoa, de facto, com um grande saber, mas que o sabe transmitir, e foi muito interessante. Foi uma palestra em que ele conseguiu chegar aos alunos. Aliás, ele não gosta de estar sequer na parte superior, isto foi na Casa da Cultura, ele desceu até junto dos alunos e fez uma palestra interessantíssima sobre o fenómeno religioso. Portanto, ele não explicitou propriamente uma religião, nem era esse o caso, mas foi muitíssimo interessante. O professor Anselmo Borges Costuma vir todos os anos à nossa escola, aliás ele diz que recusa muitas propostas, mas Oliveira do Hospital não, porque sempre cá foi muito bem tratado, e recomendo às meninas que se tiverem a oportunidade nos próximos anos de assistir às palestras deste senhor professor, vale a pena. No passado dia 20 de março, os alunos do CEF 6, 12º I, realizaram uma saída de campo à Mata Nacional do Bussaco, acompanhados da professora Sónia Madeira, com os seguintes objetivos: valorização do património ambiental, compreender a importância da proteção de certas paisagens ambientais, compreender a ecologia presente na mata do Bussaco, bem como a biodiversidade vegetal, para a valorização paisagística e turística local e regional. Recolha de material biológico. Esta turma da escola secundária, no âmbito da disciplina de dinamização e condução de atividades de animação em contexto turístico, de âmbito ambiental, realizou duas caminhadas, percursos pedestres, na mata do Bussaco, uma da parte da manhã, por toda a floresta, passando pelo Val dos Fetos, Via Sacra e principais fontes, e outra à tarde, trilho floresta-relíquia. Durante os dois percursos pedestres, os alunos e a professora, sob orientação de duas guias da Mata do Bussaco, procederam à recolha de algum material biológico, nomeadamente sementes de gilbardeira. Esta recolha revestiu-se de um contributo importante para a mata, uma vez que estas sementes serão posteriormente usadas para disseminar esta espécie extremamente importante para o desenvolvimento do habitat do Adernal, habitat único no mundo. Os alunos deram provas também da sua capacidade de adaptação a situações novas e de orientação no terreno, uma vez que durante o trilho da Floresta Relíquia deram às consequências do temporal de 19 de janeiro do corrente ano, o percurso estava bastante acidentado e cheio de árvores de grande porte caídas. E mesmo desconhecendo a mata, foi possível, em conjunto com a professora, orientarem-se e acharem o trilho certo de regresso ao ponto de partida. Comprovando a relevância desta visita, a Fundação da Mata do Bussaco realizou um comunicado à imprensa acerca desta atividade. Os objetivos desta saída de campo foram realizados na íntegra e ainda demos o nosso contributo para o projeto Bright da Fundação da Mata do Bussaco, que tem como objetivo colocar em prática, testar, avaliar e disseminar um conjunto de trabalhos de gestão de habitat e conservação da natureza. A área disciplinar de História propõe um interessante debate subordinado ao tema 25 de Abril, Revolução ou Evolução. Este debate confrontará a visão de um protagonista da história, Coronel Otelo Saraiva de Carvalho, com a visão do historiador, professor doutor Luís Reis Turgal, da Universidade de Coimbra. Pretendemos confrontar a memória com a história, cotejar a visão mais empírica e crua de um protagonista maior dos acontecimentos políticos que conduziram ao fim do Estado Novo e à consequente democratização do país, com a visão mais racional e científica do historiador contemporaneista, especialista do estudo do Estado Novo. Serão abordadas questões como o 25 de Abril de 74, preparação do movimento, envolvimento pessoal no golpe de Estado, expectativas do movimento, o pós-25 de Abril, os anos de 1974 e 75, o rumo seguido pela democracia portuguesa nestes 39 anos, a integração de Portugal na União Europeia, a crise atual, portuguesa e europeia, fundamentos e soluções. Este debate terá lugar no auditório da Caixa de Crédito Agrícola, a partir das 14h30, será direcionado para os alunos do 9º ano e do 12º ano, mas está aberto à comunidade, especialmente a todos os que se interessam pela história recente de Portugal. Terá como moderadora uma ex-aluna da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, a jornalista Ana Filipa Pinto. A área disciplinar de Português da Escola Secundária de Oliveira do Hospital também vai dinamizar uma pertinente palestra subordinada à temática Porquê Estudar Humanidades, pelo professor doutor Osvaldo Silvestre. Esta terá lugar no auditório da Caixa de Crédito Agrícola, será direcionada para o 9º ano, no dia 24 de Abril, e está aberta a todos os encarregados de educação e ao público em geral. Este é um programa realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, constituído pelas alunas Mónica Marques, Andreia Cândido, Ana Luísa Costa, Joana Campos, Inês Garcia, Mariana Turgal e Francisca Coelho, e coordenada por mim, Célia Lourenço. Por hoje é tudo, o nosso programa termina, despedimo-nos até daqui a 15 dias, agradecendo a sua atenção.